Existem disputas que começaram há anos atrás. É fogo contra cheiro, combates mortais. Enquanto o outro estiver de pé, nós não vamos parar de lutar. Já vai, só ressoar rimas. Hanzo do clã Jirai Ryu. Só queria que meu filho não cometesse meus erros. Eu senti o ódio me dominando quando vi os corpos da minha família cobertos de gelo. Oh, yeah. Eu sei que foi você super sério. Vende minha alma pra poder me vingar. E da próxima vez que eu descer o inferno, eu vou te levar. Os linguais são todos traidores. Como um dragão, um fogo na sua cara, eu vou cuspir. Eu te busco com as correntes, cê não vai fugir. O fogo do inferno é quente demais. Pelo que cê fez, eu nunca vou te deixar em paz. Sub-Zero, eu só vou descansar quando sua cabeça tiver na ponta da minha kunai. Não importa quantas vezes você me matar, existem disputas que começaram há anos atrás. É fogo contra cheiro, combates mortais. Enquanto o outro estiver de pé, nós não vamos parar de lutar. Já vai, nós somos rivais. Meu clã não matou sua família. Razo, você é o tolo que não consegue. Existem disputas que começaram há anos atrás. É fogo contra cheiro, combates mortais.